a sura dos partidos. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Inna Allaha kana 'aliman hakima. Ó profeta, teme Alá e não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas. Por certo, Alá é onisciente, sábio. E segue o que te é revelado de teu Senhor. Por certo, Alá do que fazeis é conhecedor. E confia em Alá, e basta Alá por patrono. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. Alá não fez em homem algum dois corações em seu peito, e não fez de vossas mulheres que repudiais com azihar, vossas mães, e não fez de vossos filhos adotivos, vossos filhos verdadeiros. Isto é o dito de vossas bocas, e Alá diz a verdade, e Ele guia ao caminho reto. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Chamai-os pelos nomes de seus pais, isso é mais equitativo perante Allah. E se não conheceis seus pais, eles serão vossos irmãos na religião e vossos aliados. E não há culpa sobre vós em errardes nisso, mas no que vossos corações entendam. E Allah é perdoador, misericordiador. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. O profeta tem mais prevalência sobre os crentes que eles mesmos não têm entre si, e suas mulheres são suas mães, e os laços consanguíneos têm na sucessão mais prevalência sobre os laços que unem os crentes de Al-Madina e os emigrantes de Maca, segundo o livro de Alá, a menos que queirais fazer um favor a vossos aliados. Isso está inscrito no livro. E quando firmamos aliança com os profetas e contigo, e com Noé, e com Abraão, e com Moisés, e com Jesus, filho de Maria, e firmamos sólida aliança com eles. Para que ele interrogasse os verídicos acerca de sua verdade, e ele preparou para os renegadores da fé doloroso castigo. Ya ayyuha alladhina amanu dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ó vós que credes, lembrai-vos da graça de Alá para convosco, quando um exército vos chegou, então enviamos contra eles um vento e um exército de anjos que não vistes, e Alá do que fazeis é onipotente. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Quando eles vos chegaram por cima de vós e por baixo de vós, e quando as vistas se vos desviaram de terror, e os corações vos chegaram às gargantas, e pensastes acerca de lá pensamentos vários. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Aí então, os crentes foram postos à prova e estremecidos por veemente estremecimento. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. E quando os hipócritas e aqueles em cujos corações há enfermidade disseram, Alá e seu mensageiro não nos prometeram senão falácias. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Quando uma hoste dentre eles disse, ó povo de Yathrib, não há lugar para vossa permanência aqui, então retornai. E um grupo deles pediu permissão ao profeta para retornar, dizendo, por certo, nossas casas estão indefesas, enquanto não estavam indefesas. Eles não desejavam senão uma fuga. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. E se nela entrassem por todas suas imediações, estando eles aí, em seguida, se lhes fosse pedida a sedição, havê-la-iam concedido, e nela não haveriam permanecido senão pouco. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. E com efeito, pactuavam antes com Alá, e não voltariam costas aos inimigos, e o pacto com Alá será questionado. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل Dize, a fuga não vos beneficiaria se fugisseis de morrer ou de ser mortos em combate. E nesse caso, não vos fariam gozar, senão pouco. Dize, quem é que vos defende de Alá se ele vos deseja o mal ou se ele vos deseja misericórdia? E eles não encontrarão para si, além de Alá, nem protetor, nem socorredor.

إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. E permanecei em vossas casas, e não façais exibição de vossos enfeites corporais como a exibição dos ídolos tempos da ignorância. E cumpri a oração, e concedei as zaká, e obedecei a Alá e a seu mensageiro. Apenas Alá deseja fazer ir-se para longe de vós a abominação, ó família da casa, e purificar-vos plenamente. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. Lembrai-vos do que se recita em vossas casas, dos versículos de Allah e da sabedoria. Por certo, Allah é sutil, conhecedor. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Por certo, aos muçulmanos e às muçulmanas, e aos crentes e às crentes, e aos devotos e às devotas, e aos verídicos e às verídicas, e aos perseverantes e às perseverantes, e aos humildes e às humildes, e aos esmoleres e às esmoleres, e aos jejuadores e às jejuadoras, e aos custódios de ser sexo e às custódias de ser sexo, e aos que se lembram a miúde de Alá e às que se lembram a miúde dele, Alá preparou-lhes perdão e magnífico prêmio. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. Não é admissível a crente algum, nem a crente alguma, quando Allah e seu mensageiro decretam uma decisão, que a escolha seja deles por sua própria decisão, e quem desobedece a Allah e a seu mensageiro, com efeito, se descaminhará com evidente descaminho. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Lembra-te, Muhammad, de quanto disseste a quem Allah agraciou e tu agraciaste, retendo a mulher contigo, e teme Alá, enquanto escondias em teu âmago o que Alá te estava mostrando, e receavas os homens, enquanto Alá é mais digno de que o receieis. Então, quando Zaid satisfez seu desejo de estar com ela, fizemos-te com ela casar, para que não houvesse sobre os crentes constrangimento em relação às mulheres e seus filhos adotivos, quando estes satisfazem seu desejo de estar com elas, e a ordem de Alá deve ser cumprida. Não deve haver sobre o profeta constrangimento algum em relação ao que Alá lhe precisa. Assim foi o procedimento de Alá com os que passaram antes, e a ordem de Alá é decreto pré-determinado. Os que transmitiram as mensagens de Alá e o recearam, e não recearam a ninguém senão Alá, e Alá basta por ajustador de contas. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad não é pai de nenhum de vossos homens, mas o mensageiro de Allah e o servo dos profetas, e Allah de todas as coisas é onisciente. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Ó vós que credes, invocai Allah abundantemente. وسبحوه بكرة وأصيلا. Glorificai-o ao aborrecer e ao entardecer. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. E é quem vos abençoa, e também seus anjos, para fazer-vos sair das trevas para a luz, e ele para com os crentes é misericordiador. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. A saudação a estes um dia, quando depararem, será salam, paz. E ele já lhes preparou o generoso prêmio. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. Ó profeta, por certo, enviamos-te por testemunha e alvissareiro e admoestador. E convocador de Alá com sua permissão e luzeiro luminoso. E alvissar aos crentes que terão de Alá grande favor. E não obedeças aos renegadores da fé e aos hipócritas, e não prestes atenção à sua moléstia, e confie em Alá, e passa Alá por patrono. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. أبواب إكليجيس.